Salve monstros! Realidade cruel, Facínora MCs. Interior de São Paulo, Curitiba, Paraná. Envolvido nos mesmos bug, envolvido nas mesmas fitas. E a cena continua, daquele jeito vagabundo. Som de rua. O mundo que nós vive pro sistema é ameaças. Moleque envolvido no crime, ódio que mata. Atravessa com as cápsulas, coração de boy. E joga nas privadas as cabeças dos heróis que tentam ser protetor na saída do balé. Da filha do embaixador, pro cê ver como é que é. Clima fúnebre de cá, maldade é virtude de lá. Viagens pra Indonésia, ondas e surf. E a gente aqui nos bangs, super lotando cela. Deixando os filhos longe por anos ou por décadas. Não, tá tudo errado, uma armadilha eficiente. Te jogam no meio do crime, te põe na frente. De peito sem colete pra tomar de AR. Pra ver sua mãe chorando na autópsia do IML. Olhei pro céu e a lágrima escorreu. Quantos mano bom que o inimigo recolheu. Poderia eu tá com nós, talvez nos palcos cantando. Ou quem sabe por que não nas faculdades se formando. Futuros professores, futuros missionários. Ao invés de sonhar com fome, assaltos milionários. Até nos filmes reparo e percebo. Ambição humana por dinheiro atrai enterro. Então eu vejo que não valeu a pena se no final ainda é caixão nas cordas e velas acesas. De blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar. O inimigo vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar. E dá sonho pros pilotos, dos pilotos, por soldado do distrito. A muralha, o respeito, incomparável. Só homem pra falar de fita louca, de crime, de sangue. Do amor pelo funk, dos psico envolvidos nos bang. Do que traiu e na sequência foi rajado. Do estuprador que foi guardado, esfaqueado. Sem sorte, mano, sofre, morre sem saber o rosto da morte. Maquiado sou eu, quem é você? De espírito obscuro, analiso tudo. A paz de pomba branca e arco-íris. No outro mundo eu vejo luz, sem câmera. Mais um estendido, claridade. Só chama da traca do inimigo. Que ele que vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, de saca de traca. E faz sua mãe chorar, demônio de farda. Faz sua mãe chorar, sem dó é só rachada. O inimigo vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar. O inimigo vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar. Ó só, tiozão topos corre que gela a alma. Tipo os drão periculoso de função que fere e mata. Violência sanguinária, ó, no crime é só maldade. Lado a lado com a favela, sem boi pra sociedade. Que ignora, maltrata, despreza, machuca. Uma pá de sangue bom que não segura, se afunda no crime organizado, ó. Temido, destemido, gambé assassinado. Jovem mortos, feridos. A cena tá sinistra, tá cada vez pior. Pra hora da ação, não tem Deus, não tem dó. Fuzil, metralhadora, se pá contra 50. Fuzil de mira laser, matraca, escopeta. Misto teleguiado, aqui estoura blindado. É tática de guerra, do crime contra o Estado. A quebrada financia, o crime dita as regras. Emprego aqui não tem, mas o crime é que te emprega. Então eu vejo que não valeu a pena se no final ainda é caixão nas cordas e velas acesas. O inimigo vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar. O inimigo vem de blazer, cara encapuçada, te põe de cara na parede, saca de traca. E faz sua mãe chorar, e faz sua mãe chorar.